Já tem um mês que você fez as malas e foi embora sem me dizer nada. Não me ligou e nem se preocupou em perguntar como é que eu tava. No fundo, bem no fundo, eu já sabia. Toda mulher tem um sexto sentido. Fui eu que me deixei apaixonar por um homem que não quer. Você está. Não sei se ela disse a verdade, mas tem algo que eu preciso te contar. Por um acaso, vou menino.